importância do Meninas da Giel na minha vida é que esse projeto ele me fez enxergar que as mulheres podem ter grandes papéis nas geotecnologias. Um exemplo disso é a professora Tati, que tem muito conhecimento sobre esse mundo maravilhoso da geotecnologia, e ela é o nosso referencial, ela é o nosso exemplo, e ela faz de tudo para chegarmos ao nosso objetivo profissional. Eu acredito que para qualquer pessoa chegar ao seu objetivo íntimo profissional é meio dificultoso, mas para as mulheres esse é um processo mais desafiador. Fazendo parte das Meninas da Giel, o caminho assim ele pode ser até dificultoso, mas ele também é prazeroso, porque eu descobri o quanto as geotecnologias é importante na minha vida. É, porque esse projeto ele abriu muitos caminhos, extensões que me fez levar a participar de outros projetos e que me fez com que eu enxergasse o Brasil, o estado do Pará, a cidade que eu vivo de outra maneira. Por exemplo, começamos a entender não somente intrinsecamente o nosso objeto de estudo, que é a Amazônia, mas também o todo. Através dos mapas, estatísticas, a gente esmiuçou o porquê daquele resultado. E é maravilhoso fazer parte disso. Esse mundo ele me fez ser um pouco mais curiosa. E além de aprender e fazer mapas, hoje também eu me interesso por programação, rede neural. E esse projeto ele só me fez crescer. E eu agradeço muito por isso, né? Por ter isso na minha vida.